On est gay. On est gay. Juju, Aninha, várias meninas já passaram pelo Tchacabum. Agora é a Ritinha. Vê só, ó, ó, ó. Eu já peguei um avião com destino a Salvador. Vou encontrar a Ritinha, minha linda e bela flor. Vou encontrar a Ritinha, minha linda e bela flor. E moreninha cor de jambo com olhar de sedução. Mexendo, mexendo seu corpo violão. E moreninha cor de jambo com olhar de sedução. Mexendo, mexendo seu corpo violão. Mas melhor não me sai do tempo. É o seu jeito de amar que me deixa molengo. Molengo, molengo, tem de molenguinha assim. Molengo, molengo, molengo, é tão bom pra molengo, mim. Molengo, molengo, molengo, ter molenguinho assim. Molengo, molengo, molengo, mas é tão bom pra mim. Que delícia! Vamos nessa! Eu já peguei um avião com destino a Salvador. Vou encontrar a Ritinha, minha linda e bela flor. Molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, molengo, moleng